primeira formação. Pesado como sempre, mas com muita informação. Estourando os ouvidos de quem não quer escutar. Com a verdade nua e crua que é de intimidar. Nosso dia a dia, nosso dia a dia, nosso dia a dia. Fonte de inspiração, lá no alto sai do fio ou fora dele, meu irmão. O bicho pega mesmo, pega em qualquer lugar. Por isso, faces do suborno está aqui pra relatar. Esse é o nosso jeito, esse é o nosso jeito, esse é o nosso jeito. Passe quem gostar, mas fique certo de uma coisa, nós vamos continuar. Continuar a cantar, denunciar, falar. Como diz o Taíde, nada pode me parar. Com base ou com banda, o inferno é geral. Hip hop de primeira, peso nacional. Primeira formação com base, você pode crer. Daddy, Cepran e DJ KSB. Não botaram fé. Não botaram fé.